Quer que eu diga isto, é? Ok, então vá. Não. Não é o programa de entrevistas da CBS. É um filme da Netflix comigo, Bruno Salgueiro, a distribuir pontapé. Pronto, aqui no script podiam ter dito que os pontapés eram distribuídos para mim. Eu levei os pontapés, eu não os dei. Quem vai à guerra dá e leva. Tu apenas levaste mais. Não se esqueçam, os nerds dos filmes vão ver Eles tudo. Não, não. sabem. Ele deu 10 pontapés com o pé direito, 8 com o esquerdo. Isso parece aquela cena do Frank Dux no final do Bloodsport, pá. Há agora Verdade, um laço do comitê Polar também, não é? Zag. Olha, já o encomendei, já o encomendei. Na A net. sério? Vai, Não, mas gastaste dinheiro com isso? é verdade, pá, é verdade. Tá bem, depois tens que me dizer se é muito mau ou se é só francamente horrendo. Opa, eu sigo aquele gajo, o Viking Samurai, de vez em quando. Ai, mãe do Agora já não céu. sigo. Agora já não sigo tanto. Ele antes era um bocado conciliador e ele até era um bocado contra aquela vibe negativa que existe contra o Seagal e tentava ver os pontos positivos e eu até gostava disso. Pá, mas o gajo desde que começou a entrar nesta cena também dos filmes e a treinar com o Don da Dragon Wilson para um combate qualquer e não sei o quê, pá, o gajo começou a ficar muito, muito cheio de si próprio, percebes? Mas eu acho que era o que ele queria desde o início. Ele está-se nas tintas. Ele quer ser um personagem de ação, quer ser um ator Certo? de ação. Ok. Um título enganador logo à partida. 60 minutos não tem só 60 minutos. Tem mais que isso, mas não muito mais, o que o torna bastante eficaz na proposta. Aviar porradão non-stop pelas ruas de Berlim para salvar a custódia da filha. Pelo caminho, Octavio Bergman recorre à ajuda de Bruno Salgueiro, o carismático personal trainer das dicas do Salgueiro e que hoje regressa ao VHS para nos contar tudo sobre a sua breve participação em uma das mais frenéticas produções Netflix deste ano. Aqui entre nós preferimos chamá-lo de Bruce Willow. Willow. Atenção, e Ah, agora boa, boa, boa. deixa-me ver se eu me safo aqui bem com isto. Ich begrüße Sie zu VAS. Santinho, Daniel, santinho. Olá, Bruno. Eu não sei se tu percebes ponta de alemão ou se foste para lá só. Não? Não? Não, pá, e os alemães têm aquele hábito horroroso, pá. Eu acho que eles não tiveram o mesmo pedigree de educação que nós portugueses temos. Nós, se tivermos 10 pessoas à mesa em que 9 são portuguesas e há um estrangeiro, nós temos o cuidado de falar minimamente inglês para essa pessoa não se sentir excluída. Mas nós somos uma espécime rara na Europa a fazer isso. Pois, aqui ainda por cima, É. pronto, o nosso inglês é porreiro, ou porreirito, muito também por causa Safa, dos filmes, safa. né? Safa. Sim. Mas os gajos, pá, eles falavam ali um bocadinho, de vez em quando lembravam-se que eu existo e falavam um bocadinho, mas regra já era tipo. Ele é só um extra. Ele é só um extra, ainda por cima vem lá de Portugal, onde a gente costuma Pois, passar férias. está-se bem. Não, quando era one-on-one, impecáveis, mas quando eles estão todos juntos, epá, esquecem-se. E depois põem-se ali a conversar uns com os outros e, ok, está-se bem. Convém falar de que a camaradagem ali foi, de facto, bastante boa. Não estou só a dizer isto, coisa, então, provavelmente eles podem não ouvir, não é? Porque, por cima, estamos a falar em português. Ah, sim, Não esquece vão ouvir, então. de certeza, não te preocupes. Como é que tu chegaste aqui a esta produção? Tu fizeste algum casting? Não, olha, já há uns tempos atrás, por causa do. E há bocado vocês referiram o Bruce Willow, para quem não sabe, é o meu canal em inglês. Que eu desde há uns tempos para cá, uns 5, 6 anos, eu já tinha o canal português das Dicas do Salgueiro, numa plataforma de YouTube, onde dou dicas de treino e nutrição e não sei o quê. Muito virado para o fitness, não é? E, aliás, virado para o fitness. E eu senti que havia qualquer coisa que eu poderia fazer, porque já tinha os meios para, então, criar um canal de YouTube em inglês. Mas mais virado, se calhar, para os stunts e para falar sobre artes marciais, mas sempre com a vertente do fitness também, até porque eu noto que os artistas marciais, no geral, têm algumas dificuldades em saber o que fazer no ginásio para ajudar à sua performance atlética. Portanto, eu descobri um mini nicho e comecei a fazer bastantes coisas aí, mas sempre com a dica de marketing pessoal, não é? A fazer alguns vídeos a brincar com filmes conhecidos, fiz alguns spoofs ou alguns sketches em Em real, simultâneo, não é? exatamente, a brincar com o Recriações. Kickboxer do Van Damme, a brincar com o Ninja Americano 5, a brincar com esses filmes todos que nós adoramos, não é? Epá, E e são muito fixes. Aquilo é notável o que tu ali fazes, sem dúvida. Por acaso foi uma cena que me deu mesmo muito prazer fazer. Parecia que era de género. O canal de português era trabalho e o canal de inglês, a dada altura, é tipo, olha, é o meu hobby. E então estava a gostar imenso de desafiar-me e a dizer, epá, ainda consigo fazer umas coisitas. Por causa disso. muita malta do meio começaram a seguir, começaram a fazer like, começaram a partilhar, inclusive pessoas como o Score Atkins entraram em contacto e falaram comigo e não sei o quê. E, opa, fantástico. O que foi muito bom, não é? Não estava nada à espera, mas à parte disso, houve uns quantos de coordenadores de duplos também que começámos a trocar umas palavrinhas, e houve um que é um rapaz que é o Hachi, é o Thomas Hachikolu, é o nome dele, e mais conhecido por Hachi, que já foi da equipa do Jackie Chan de duplos. Opa, tu viste aquele vídeo que homenagearam o Jackie Chan e os duplos todos ao longo da carreira dele, vieram nas costas dele, fizeram-lhe uma mega surpresa. Opa, incrível. Já está a chorar, opa, incrível, é lindo. Não, ele sabe que deve também muito da carreira dele aquela malta toda que estava ali atrás dele, não é? Sim. Epá, uma cena brutal. Eu olho para isso e não consigo lacrimejar. E então esse Thomas, que era uma pessoa muito, muito conceituada no meio, é alemão, mas já correu o mundo inteiro a gravar, e ele agora é das pessoas mais famosas a fazer previs. Para quem não sabe, previs é quando nós, por exemplo, nós temos uma luta que vamos gravar, fazemos os ensaios, e a pessoa que grava, ou melhor, normalmente a equipa de duplos grava um previs, que é tipo um preview para passar ao realizador, para ele dizer sim ou sopas. E que costuma dar um material extra em documentários sempre bom, yeah. Não é? Do melhor que há, até porque sim. Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes depois, na edição, ou o realizador, ou a crew de realização... Alteram aquilo, não é? Pega naquilo e altera, e é do género, olhas, a malta que estava a fazer o previs, os duplos, tinham aqui feito aquilo de uma maneira um bocadinho mais limada, apesar de ser feito num armazém, com caixas e com sem os uniformes, ou sem os equipamentos, sem o guarda-roupa, mas pronto... Tínhamos ali uma tripla pirueta, uma coisa assim completamente louca da cabeça, e os gajos, não, vamos tirar isto, assim muito casualmente. Metem a cara da Rita Pereira a gritar. Yeah. Agora falta aqui um corte da atriz a olhar. Yeah, acontece uma vez, um duplo cai de cornos no chão, mas de repente é tipo, não, aqui bom, é meteres um slow motion da Vitória Guerra a dizer... Não! É tipo os filmes porno, não é? Às vezes quando passam para a cara deles cortam parte da ação, não é? Podes crer, meu, metem aquelas caras tipo, epá, agora que eu não precisava de ver isto, não é? Não precisava de ver isto, obrigado. Uma cena de sexo que se calhar demorou tipo 30 minutos, com esses cortes acaba por parecer que demorou uma hora. Pois. Sim, pronto. Então, magia da edição. Então já estavam meio despidos e já estavam, depois aparecem completamente despidos, não é? E coisas assim do género. Mas essa parte ninguém se importa que seja talhada, não é? Exato. Sim, essa parte é para que se lixa. Isso aí, quando eles estão de roupão a beber o chazinho. Esse Thomas é um gajo muito conceituado e já tinha feito parte da equipa que fez o The Witcher. A série da Netflix, sim. E ele é conhecido por ser meio maluco com a câmara. O gajo anda com a câmara, com a steady, tipo, por entre as pessoas que estão a lutar, não é? Uhum. No meio ali da malta que está com as espadas e com os punhais e com as coisas todas que eles usam no The Witcher, por exemplo. Epá, o gajo é uma máquina do caraças. Portanto, ele é, ainda por cima, o gajo é the real deal, porque o gajo é tipo, ele é um bom duplo, ele é um excelente duplo, ele é um coreógrafo também, apesar de não ser ele que coreografa normalmente hoje, ele trabalha muito em consonância com outro tipo, que é o Tolga. O facto dele conseguir ser performer, mas ser também o gajo da câmara, dá-lhe assim uma... É um gajo muito multifacetado. E então, foi ele que entrou em contato comigo há uns tempos atrás, há uns valentes tempos atrás, pá, há um ano e meio, e disse, olha... Está aqui um projeto... Depois de Portugal... Não, ainda antes disso, ele já tinha dito qualquer coisa, general, gosto muito do teu trabalho, podes mandar o teu currículo, se faz favor, eu mandei o meu currículo, pronto, o meu reel de vídeo, e mandei o meu IMDB e não sei o quê. Ele disse, pode ser que um dia trabalhemos juntos. E eu mandei, mas nem fiz mais caso disso. E não é que passado então bastante tempo, sei lá, se calhar para aí 8 meses ou 10 meses, o gajo então voltou a mandar mensagem e era precisamente para trabalhar neste projeto. Ele antes disso, é importante dizer isto, ele antes disso falou com o David Chan, provavelmente porque o gajo, pronto, pensou, malta da Europa, porque estava a precisar de duplos da Europa para fazer qualquer coisa, e o David Chan não podia, e ele disse, olha, mas o Bruno Salgueiro, ele, já sei quem é. Foste o plano B. Portanto, eu acho que provavelmente até foi o plano B, mesmo com franqueza. Mas o gajo vira-se, pois é, como é que não me lembrei antes, o Bruce Willow, pois é. Lá está, porque ele já tinha entrado em contato comigo. Sim. Portanto, o David, ao dizer-lhe isso, o gajo manda mensagem a dizer, olha, se calhar a desta trabalhamos juntos, podes vir para Budapeste daqui a 2 dias? E eu, bora, vai, sim. Budapeste? Então. Budapeste, foi gravado em Budapeste, foi todo gravado em Budapeste. Não pode, todo? Todo, posso estar a dizer um disparado, que eles depois foram fazer uns pick-up shots em Berlim. Sim, eles devem ter aqueles gerais. Eu estou a imaginar quem mora lá topa isso à distância, então percebes? Espera lá, isto não tem nada a ver com a nossa... Daniel, o filme é quase todo corrida em ruas, é de noite, ruas escuras. Mais ou menos, tem muitas sequências durante aqueles, o dia. Sim, mas tu tens alguns shots gerais de Berlim e tens o mapa. São só establishing shots. E são incertos, incertos que eles gravaram. Eles gravaram isso depois, ainda fizeram mais uma semaninha ou mais uns dois ou três dias em Berlim, de facto. Sim, certo. E a equipa de arte, vá, epá, aquilo estava brutal, aquilo... Eles encontraram, de facto, ali uma zona que, de acordo com eles... Eu estive em Berlim já duas vezes, mas não recordo assim tão bem de zonas específicas. Mas eles dizem que aquela zona parece mesmo Berlim. Os gajos meteram os pósteres... Fartaram-se de meter pósteres de bandas e de cenas assim paradas. Parecia mesmo Berlim, por acaso. Podia lembrar Berlim. Estou desqualificado, mas podemos fazer isso tudo ainda rumreisen. Eu tenho-te weggeboxt. Quem hast du weggeboxt? Alle. I'm the one and only Dominic. O Octavio, ou Octaman, a alcunha dele, ele é um lutador de MMA, Mixed Martial Arts, que tem um dilema para resolver. O seu agente e amigo de longa data marca um combate importante no dia de aniversário da sua filha. Octaman recebe um telefonema da sua filha a dizer que está a contar com ele para o aniversário e que quer que ele leve o bolo de aniversário. Em seguida, enquanto está a preparar para subir para o ringue, recebe também um telefonema da ex-mulher a dizer que já sabe como é que ele é e que ele vai falhar à promessa que fez à filha. E que se não estiver na festa em uma hora, lhe retira todos os privilégios de ver a filha. E então é nesta altura que a vida do Octaman dá uma volta de 180 graus e ele começa a correr contra o tempo. A correr desalmadamente. Exatamente. Opa, eu não sei se vocês também tiveram este feeling, mas eu quando comecei a ver o filme, a partir deste momento em que ele começa a correr, fez-me lembrar uma outra produção alemã, que é o Corre Lola Corda, com a Franca Potente, não é? É verdade. Narrativamente é no mesmo sítio e é mesmo assim um filme curto, não é? Porque estes 60 minutos têm tipo menos de hora e meia de duração, então se tirarmos os créditos. Certo. E o Corre Lola Corda também é um filme muito curtinho. Deixa lá confirmar. Eu lembro-me de ser um filme mesmo assim daqueles de... Sim, via-se uma hora bem. E 20, uma hora e vinte. Via-se bem. É a duração do outro. Sim, e o dilema de um é muito semelhante ao dilema do outro. É semelhante e são filmes daqueles... É do género, vamos pegar nisto e isto é non-stop. É um contrarrelógio do princípio ao fim. E a ideia é colocar o espectador ali com uma injeção de adrenalina. Em algumas vezes ele olhava para o relógio e via o tempo que faltava. E era o tempo preciso para o fim da duração do filme. Para o fim do que filme, sim. Yeah. Eles tiveram esse rigor. Sim, faz sentido, com faz o sentido, timing, sim. O que é fixe. O combate do Octaman estava viciado e a máfia entra no seu encalço porque o seu agente fez um acordo. Ele, pelo caminho, ele vai buscar uma gata a um gatilho para oferecer à filha. Aqui o ator principal é o Emílio Sacraia. Espero não estar aqui a cometer nenhuma atrocidade ao nome dele. Sim, ele, sim. Ele já foi duas vezes campeão nacional da Alemanha em full contact e é um ávido praticante de parkour. E é cantora, o gajo é o homem dos sete ofícios. Pá, sim, mas isso do cantor eu acho que é mais um hobby do que outra coisa. Ele no Instagram tem 600 e tal mil seguidores, eu não sei se... É, eu acho que ele é uma estrela na Alemanha, mas... Mas 600 e tal mil seguidores, não sei Bruno, se é um... Mas Bruno, diz-nos, se isso... não é? Porque tu tiveste o Otávio não, como é que ele se chama? Tiveste o Emílio em cima de ti. Tiveste o Emílio em cima de ti, portanto, eu imagino que vocês devem estabelecer uma espécie isso de ligação. Foi só no início, foi só no início e afetiva enquanto, grande, estavam, não sei, enquanto estavam a treinar. Eu, foste o saco de pancada dele. Sim, pronto. E não só. Sim, mas quando me convidaram, era para fazer um pequeno papel. E eu fiz um pequeno papel, pronto, sou o Bruno, depois lá me deram pois, o nome. Pois, eles nem se deram ao trabalho de mudar o nome. És o Bruno do Sacha Baron Cohen. Exatamente, Bruno! Bruno! Epá, olha, não me lembro qual é que era o nome, mas havia outro nome. Havia outro nome, acho que era Mickey. Depois o realizador diz, não, bora trocar para Bruno, Bruno é bom. Eu, ok, bora lá trocar para Bruno. Eu também só tenho uma fala, portanto também não é por aí. Sim. Mas, eventualmente, quando lá cheguei, disseram, olha, e por acaso, olha, calha bem... Porque assim ficas o duplo do Emílio. A sério? E eu, duplo, ok, então, eu nem sim. Sabia quem era o rapaz ainda, não fazia ideia quem era o rapaz. E então assim, ok, por isso é que eu fiquei desde o início até ao fim. E então descoloraram-me o cabelo depois de eu terminar o meu personagem, que o meu personagem gravei em 4 ou 5 dias, e depois então descoloraram-me o cabelo, deram um bocado da trunfa, parecia o Roberto Leal, fui lá, fiz eu de Octávio, correr pelas ruas de Budapeste. Eu dá-me a sensação que tu és um bocadinho mais baixo e mais largo do que ele. Ele parece mais magrinho, mais magro, quer dizer, ele é mesmo um gajo musculado, mas é assim. Não, agora a musculatura está parecida, está semelhante até, porque o gajo está bastante bombadão para este filme. Não sei como é que ele era antes, mas presumo que não era tão bombado. Mas é um bocado mais alto, de facto. Mas isso é pá, a altura não era, a diferença não era assim tanta que fizesse diferença. Quiseram foi que eu fizesse um bocado de solário, porque aquela malta levou aquilo muito a sério. Eu pensava, mas não há make-up? Tipo, para que é preciso ir para a cama de solário para estar mais bronzeado, para parecer mais o gajo? É mais realista. Então fiz aquelas coisas, eu assim, solário não, mas pode ser aquela cena do spray tan e não sei o quê. Então fui fazer aquela cena que as miúdas fazem quando vão a casamentos, que besuntam-se todas com aquela cor de chocolate. Com o creme de cenoura. É, exatamente, com o creme de cenoura, besuntaram-me todo e eu, mãe do céu. Sim. E pronto, era aquilo que vocês estavam a dizer, não é? Quando uma pessoa tão nova tem todas essas facetas, não é a pessoa mais fácil de trabalhar do mundo. Agora, da minha parte... Diva! Da minha parte eu não tive problema. Sério? Mas os coordenadores estavam a bufar com aquele gajo. Estava muito complicado. Porque é assim, ele fisicamente é prendado. O problema é que não só estavam-lhe a dar um schedule muito atramado, e isso aí, por acaso, até estávamos do lado dele, já é pá, coitado, o gajo não estou a ter dó nem piedade do gajo. Mas por outro lado, o gajo tinha ali uns tiques de vedeta bastante acentuados. Aliás, o primeiro dia que eu chego lá aos ensaios, eu vejo toda a gente a beber garrafas normais de plástico de água e o gajo, para ele, era só vidro. Mas isso é porque ele é ecológico. Eu até tenho ideia que não foi... Não, e nós até nem estávamos a beber de plástico, por acaso. Por acaso é mentira, aquilo era fontes. Mas o gajo era tipo, a água, só bebe aquela água. Era assim uma cena mesmo já um bocadinho mais à frente. E sim, era um gajo assim um bocadinho difícil. A coordenar as lutas e não sei o quê, ou a coreografar as lutas, ele tinha demasiados inputs. Ou alguém dizia assim, aqui dás um pontapé lateral. E ele, não, eu não gosto de dar lateral. E a dizendo, ok, pronto, não gostas de dar lateral. Epá, eu acho que os coordenadores tiveram muita paciência com ele. E depois uma coisa que ele fazia, era ele não conseguia ensaiar ou não conseguia fazer as coisas sem ser a 300 a hora. Tanto que eu acho que, e agora posso dizer isto, que nenhum deles me vai ouvir em princípio aqui, mas eu acho que as lutas podiam ter ficado melhores se ele não tentasse ter tão rápido a fazê-las. Eu acho que ele estava a tentar a velocidade do Jackie Chan. Mas mesmo o Jackie Chan não faz aquela velocidade que nós vemos, que aquilo é tudo undercranked, metem tipo, aquilo é gravado para aí, sei lá, 20 frames ou uma cena assim, então aquilo parece um bocadinho mais rápido do que qualquer. Não sei, mas de resto, não tive grande relação com ele, mas tive muito melhor relação com outros atores. Por exemplo, o rapaz que faz de agente dele, brutal, muito fixe o puto. Eu senti que há aqui uma clara aposta em fazer dele uma estrela de ação na Alemanha. Sim, o filme tem um bocado esse ar de ser um suporte, um veículo para o tornar uma mega estrela, não é? E ele tem tudo para isso, atenção, o gajo é físico, o gajo é bonito, o gajo, como ator, quem sou eu para estar a avaliar atores, não é? Mas pronto, sendo o cinéfilo que sou e gostando de representação, eu acho que ele está ali numa escola, parece uma escola um bocadinho recente de representar sem representar, estão a ver? Parece que evita fazer expressões. Parece que tem medo de cair no overacting. Mas isso faz com que fique demasiado uptight. Ele está parado a olhar para os maus e em vez de ter uma reação do género, em vez de estar tipo normal, estava tipo assim, parecia que até tinha os ombros caídos a olhar para eles, fazia tipo assim. Sim, ele tem um bocado aquela postura de bad boy, street. Rapaz da street, assim, com mania que é bom, não é? Tipo, cheio de atitude. Sim, é uma coisa dos assim, subúrbios. Muito urbana, que cresceu nos subúrbios. Eu achei piada foi o auscultador dele do telefone. Epá, nunca caiu, apesar das lutas, nunca cai, tem nunca bateria. Cai. E aguenta. Mas esse era tudo. O gimmick do filme, eles tinham que ter ali qualquer coisa. Eu, Bruno, eu sei que tu não gostaste muito do filme, mas eu por acaso até como é que sabes? Ele não disse isso. Epá, ele não disse isso. Eu deduzo, Bruno, não tens que dizer nada, não tens que dizer nada, mas olha, eu gostei do filme, apesar de não haver aqui nada de original no filme, é um filme low profile, mas eu encontro aqui alguns aspectos positivos, para aquilo que é, para o produto que é, acho que é um filme coeso, tem alma, tem uma história cativa, e depois tem um final ambíguo, que é uma coisa que não é normal num filme destes. Neste género de filmes normalmente o herói chega ao fim e ganha e não sei o quê, e consegue e não sei o quê, e aqui tem um final ambíguo, nós ficamos sem saber sequer se ele vive ou se ele morre. Epá, gostei que o realizador tivesse tido Não fosse pelo caminho mais fácil, não é? Ter aquele final embrulhadinho exatamente. E bem entregue. Epá, e tornou-se, e, epá, nós sabemos hoje em dia, há aí blockbusters que nós vemos e no dia seguinte já não nos lembramos nada. E eu consigo lembrar-me deste filme precisamente por causa do final. O final fez com que eu desse-lhe outra preço ao filme por causa disso. Exatamente. E as cenas de ação também estão competentes. Eu não sou especialista, mas aquilo pareceu tudo bem feitinho. Embora se perceba em todas as direções que é um filme low budget, é uma espécie de John Wick mais baratinho. Tem uma sequência de luta dentro de uma discoteca, mas é uma discoteca mais pequenina. Tem uma sequência de luta, não sei ali onde, mas é mais reduzido e um espaço mais compacto. Tem um animal de estimação também, fofinho, que é o John Wick Nhocão. Ele tem um gato, portanto, vive à boleia disso. Mas, ao mesmo tempo, sente-se que quem está envolvido no filme é uma equipa competente. Eu, pelo menos, senti isso. E dentro deste género, dentro desta categoria de filme direto para vídeo, de cinema de ação de porrada direto para vídeo, pá, é do melhor que eu vi ultimamente. Que não é dizer muito, mas acho que o filme tem as suas competências aqui. É, está a porrar. Houve ali algumas coisas que eu tive alguma pena, por exemplo, essa luta da discoteca foi encurtada, bastante encurtada, porque lá está, ou porque ele aparecia mais tarde, ou porque ele não ensaiava tanto, ou porque se punha a dizer, ah não, porque é que não fazemos antes assim, antes assado. Houve muita necessidade de modificar, ou ele quis modificar muita coisa no próprio dia de gravação, e perdeu-se tanto tempo com essas modificações, que a meu ver foram toscas, acho que era escusado fazer isso, que depois o final foi encurtado dessa luta. Tanto que o Aristo, que é o ator que estava a fazer com ele, ele estava bastante frustrado porque de facto havia ali havia uma sequência mais emotiva de ação que acabava até com um golpe mais de jiu-jitsu do que propriamente com aquele golpe que acabou, que se não estou em erro, era ele na parede, mete o pé na parede e dá um pontapé no outro e caem os dois, né? Era assim uma cena qualquer do género. Uhum. Mas acabava de outra forma e a luta estava um bocadinho mais bem distribuída, mas ele quis mudar ali algumas coisas, portanto perdeu-se algum tempo com isso. Mas fora isso, eu acho que a ação está porreira. Daquilo que eu considero que poderia ter sido melhorado, basicamente era aquilo que eu estava a dizer, se não quisesse acelerar tanto o ritmo, eu acho que havia golpes que poderiam estar um bocadinho mais perceptíveis. Tanto os outros atores como os duplos, em particular os duplos, eu era o único duplo português, a maioria deles era tudo duplos de Budapeste, duplos locais. Eram impecáveis, apesar de terem um bocadinho menos experiência do que os duplos alemães ou do que os americanos, certo. Ou uma cena assim. Certo. Eram miúdos muito aporreiros, pá, que com vontade de trabalhar e não sei o quê, as cenas... Eu já sei o que é que o Daniel vai dizer, mas eu tenho que trazer esta referência à baila no Demolition Man, no Homem Demolidor. O Paulo arranja a maneira de meter o Demolition Man em todos os episódios, não sei como. Não, mas isto que o Bruno está a dizer faz-me lembrar que o realizador teve alguns dilemas com as cenas de ação com Wesley Snipes, porque ele era demasiado rápido e eles não conseguiam apanhar a ação. O Stallone não conseguia ir atrás, é isso? Não conseguia, e tiveram que lhe pedir que ele diminuísse a velocidade da coreografia para que eles pudessem filmá-la, não é? Pois, e às vezes isso é um misconception, as pessoas ouvem isso e pensam, ah, ele era tão rápido para a câmara. Todos nós somos muito rápidos para a câmara se fizermos as cenas a 100%. Por isso, certo, é que uma coreografia de luta nunca se faz a 100%. Certo. Ou seja, cada vez que eu vejo alguém a fazer isso, eu penso, ou ninguém lhe disse, e ele às vezes pode não saber, ou então isto é infantilidade. Não é suposto eu ter... uma coisa é dizer assim, olha, agora fica bem aqui o pontapé ser o mais rápido que conseguires dar, porque a perna, como é mais longa e tudo, a câmara consegue apanhar e não há problema nenhum de veres o pontapé mais rápido do mundo. Agora, com mãos em particular, se tu começas a fazer coisas deste género, pá, é mesmo muito difícil. A outra pessoa, para fazer as reações e fingir que está a levar, torna-se muito difícil. Tudo que é pum, pum, pum. Sim, por isso é que as lutas do Seagal são muito confusas, porque tu nunca percebes o que é que está a acontecer. Nessas é mais fácil, porque ele não tem assim tanta... Ele não tem tanta carrada de golpes por segundo, estás a ver? Agora nestas assim, com pum, pum, pum, pum, com bué de socos, é tipo... Mas é tu agora estás a dizer isso e há aqui um paradigma que é o Jason Bourne, os filmes de Jason Bourne. Pá, nós estávamos habituados a ver a ação de luta corpo a corpo até um determinado ponto, até aparecer o primeiro Bourne. Sim. Pá, e o primeiro Bourne é a coreografia e é a edição. A forma como está, eu não entendo a coreografia. É tudo tão rápido. Os movimentos são talvez mais realistas, não é? Estamos a falar do Bourne Identity já? do primeiro. Do primeiro. Também sim, é passado na Alemanha, creio eu, não é? Também, ou não? É, olha, e com a Franca Potente. E com a Franca Potente, é verdade. Também no elenco. Já fizemos full circle aqui. Yeah. E então, acho que se criou aqui um novo paradigma de ação com os filmes Bourne, porque a ação é tão rápida e os ângulos de câmara são tão frenéticos e a edição também, que faz com que o que é que aconteceu? Percebeste que o soco partiu de um lado, mas só percebes que o outro gajo caiu ao chão. O primeiro Bourne ainda é um filme de thriller de espionagem relativamente calmo, vá. Isto só entrou em modo full-on a partir do segundo, que foi o Bourne Supremacy. Foi naquele em que há aquela luta com aquele rapaz mulato que está dentro de uma casa, não é? Ah, não, esse já é o terceiro, que até tem aquela célebre... Que é aquela de célebre sequência da câmara... Atrás, quando ele salta de uma janela para a outra. Salta de uma janela para a outra, ou de um terraço para uma janela, e o câmara vai atrás e salta também. É daqueles momentos de duplos. O 2 é contra o Carl Urban, se não me engano. Carl Urban, sim. É um estilo assumido, até porque o coordenador de lutas é o Jeff Imada, que é tipo um tipo também que gosta muito desse tipo de... Ele gosta muito desse tipo de contacto, de contra-ataque. Ele é muito baseado na linha do Bruce Lee, do Jeet Kune Do, da arte marcial que o Bruce Lee criou e não sei o quê, pronto. E o estilo de corpo a corpo é tudo muito em resposta rápida. E depois a câmara, como há tanto movimento de câmara e como salta o eixo tantas vezes, foi um bocadinho esses filmes que começaram a comprovar que é possível fazer estas cenas de luta de uma forma mais avant-garde e que funciona. Porque às vezes tu só queres a violência, não interessa. Durante, tu até ficas... Até não é assim tão mal para o espectador... Ficar uns 7 ou 8 segundos sem perceber quem é que está a levar e quem é que está a dar. Até quase inebriado, não é? Com aquilo. Yeah, vês impacto e movimento e não sei o quê, e facas e blá blá blá, e para um lado e para o outro, não sei o quê, e de repente há assim um último golpe ou um, dois, e de repente vês uma cara e é tipo, ah, ok, quem está a levar é aquele, ai não, afinal é o outro, ai, até faz a pessoa ficar mais pum, pum, pum, pum, pum. E isso até. Isso é fixe. Sim. Okay. E é um bocadinho uma coisa que ainda hoje temos que ensinar a algumas pessoas da realização, que é, normalmente não se salta um eixo, obviamente nunca se saltaria um eixo a fazer uma cena de diálogo, mas pode saltar o eixo, e muitas vezes podes e deves, em cenas de luta, não há problema nenhum. Para quem não sabe, pronto, saltar o eixo, imagina, se eu tiver aqui... Sim, é 360 graus, é 180 graus, sim. Pronto. Sim. Exato, ou seja, se tiver aqui uma câmara deste lado, eu tiver a ter uma conversa com uma pessoa à minha frente, se a câmara de repente passa para aquele lado é estranho, não é? De repente a Franca Potente ficou ao lado esquerdo e o Salgueiro ficou à direita. É quase como se mudassem a orientação da câmara num jogo de futebol. É isso. Nós não percebemos. Então, mas o que é que se passa? Estão a chutar para que lado? Em português também se chama regra de ombros. Bruno, a proposta aqui é revermos a tua cena de pancadaria do filme e tu vais-nos ajudar a desmontar a cena e a explicar passo a passo o que é que nós estamos a ver. Ok. Ok. Este rapaz é muito simpático, era um dos duplos húngaros e era de longe dos mais simpáticos. Aquele alto que está atrás dele à direita é o único gajo que veio da Alemanha como duplo também. Não, mentira, não é o único. A rapariga, a mulata que faz de papel também... Está do lado dos bons, né? Ela também é alemã, pronto. Pá, este ator do meio, pá, é o homem mais cómico, pá, que um gajo pode conhecer na vida. Porque é que são sempre aqueles que a gente menos espera? É o Toy, era o Toy lá do sítio. É um gajo mesmo ator à moda antiga, vês que o gajo tem ali aquela presença de ator. Tudo o que tu olhas para ele e parece que ele é exatamente isso. É um gajo com bué da graça, com aquela voz grossa, diz que vai beber meia cerveja ou que já não bebe e de repente está na 20ª cerveja. Pá, é alemão, sabes? O gajo é alemão. Esta miúda aqui da direita, toda à direita, esta loura, é uma dupla também, é uma dupla húngara, é rija para dar... Pareceu. E está sempre a ser utilizada e já trabalhou também como dupla da Gal Gadot no porcaria de filme que nós gravámos, que é o Heart of Stone. Heart of Stone, atenção, okay. Que nós já fizemos um episódio sobre esse filme e estivemos a falar com a produtora cá em Portugal do filme. Portugal. Portanto, o filme é ótimo. Tal como eu disse, desse filme incrível do Heart of Stone. Claro, exatamente. Nós, regra geral, fazemos tudo em dois tempos. Ou seja, eu quando dou um soco, imagina que eu vou dar um soco mesmo à padeira, assim. Uhum. Eu não vou dar o soco assim, porque senão a outra pessoa não sabe o que é que aí vem. Como isto é uma coreografia... É uma dança. É do género, abro e depois é que dou. Ou então, se eu der um golpe reverso... Câmara para me ver. Se eu der um golpe reverso, eu fecho, abro. É tipo, um, dois. Até porque ele ia dar esse golpe e o que eu faço é, eu chego-me à frente enquanto ele está a encolher o golpe ou a preparar o golpe. E quando ele dá o golpe é quando eu vou atrás. Para eu certo. Dar mais drama, para eu dar mais efeito de eu desviei-me disto, ui, e eu levanto com isto, eu chego-me um bocadinho à frente, eu ajusto-me à frente, para depois ele quando dá eu vou tudo para trás. Sim. Eu estou sempre a fazer esse jogo dramático como duplo. Mas o gajo não se lembrou dessa cena dos dois tempos, portanto estou eu a ir à frente e o gajo acerta também cheio. Pá, eu fiquei mesmo a ver estrelas, tipo, pum! Foi a única cena, pá, e o gajo pediu-me imensa desculpa, pronto, para a malta não pensar que o gajo fez de propósito, ou que é uma ganda besta. O gajo foi mesmo, ficou tipo, oh, I'm so sorry, man, porque o gajo é ator, ele não é duplo, não é? O gajo é rija para ela aqui bater, pumba, pumba, pumba. Não, nota-se que tem know-how. Olha, mas a dada altura eu pensei que tu ias ganhar ali a luta, pá. Tu ficas um bocado para levar dos outros aqui nesta sequência, não é? Ela ficou um bocadinho triste, eu lembro que ela ficou um bocadinho triste com esta luta porque cada vez lhe estavam a cortar mais pedaços de luta porque queriam avançar e não sei o quê, portanto esta luta era gigantesca no plano inicial e no preview que a gente gravou era muito grande, mas certo. Depois acabou por ficar com metade para aí de... Mas eu acho que isso poderá ter a ver também não só com as questões de treino do ator principal, mas também eventualmente é com a questão da credibilidade do tempo que ele tem para percorrer então a distância numa hora, percebes? Eu acho bem cortarem um bocado a luta. Eu também, eu quando a vi pela primeira vez achei isto está bué da longo, mas... Ora aí está. Olha lá está. Lá, quer perceber minimamente de movimento, não é? Tipo, há uma parte... Eu estou a começar um golpe de um lado e depois corta para o outro lado e estou a acabar outro golpe, não tem nada a ver. Ainda por cima era um golpe bonito, que era um rotativo. Queres ver? Olha... Oh, estás a ver? E passa para o outro. Eu estava a começar um golpe com a esquerda e metei o fim de um rotativo que até estava bastante bonito e que os gajos ficaram todos contentes na altura. Metei o fim desse do outro plano. Epá, e isso, pronto, estragou ali um bocado. Yeah. Epá. Reparem pronto. Que eu estou-me sempre a ajustar, que o gajo estava... Reparem a minha cabeça, eu levo o golpe, eu estou a fingir que estou grog, obviamente. Sim. Não, mas está muito bem sincronizado tá, o golpe tá, dele tá, com tá, a tua reação. Sempre a ajustar-me para a câmara, porque ele com o casaco e tudo, ele mexe-se tanto para a frente e para trás. Atenção, não estou a criticar, estou só a dizer, pá, repara como ele está sempre a tapar-me. Eu tenho certo. Que achar a câmara, estando grog, tenho que achar a câmara, mas ao mesmo tempo estar na linha dos golpes dele. Repara depois desta primeira, repara que há mesmo um cuidado meu em ajeitar-me para, olha aqui, olha. Pum, viste eu aqui, olha. Pum, estou sempre a tentar descobrir-me para a câmara. Porque ele vai tapar-me e eu fujo. Ele vai tapar-me e eu fujo. Qualquer duplo que já trabalha há alguns anos consegue fazer isso bem. O mais difícil é depois continuares a manter o acting e não sei o quê. Mas pronto, ali também estava grog, não precisava ter grande acting, não é? Lá está, ela não ficou muito contente com estas sequências, mas eu até acho que as sequências dela ficaram... Pá, eu achei muito fixe, digo já. Eu desde a Cynthia Rothrock que eu não via tipo uma mulher assim a agir com aquela... Com aquela velocidade, olha aqui, espetáculo. Está fixe, está. Engraçado, estes calções não são aqueles calções, tipo calções que tu usas habitualmente nos vídeos de treino, não sei o quê. Yeah, é um bocado a tua trademark, não é? Ela aqui neste soco que ela vai dar acertou-me sempre. Eu estava a dizer assim, olha, acerta nele, não acertas em mim, pão. Não, ela estava a pensar, o outro é ator e tu és duplo, tu estás lá é para sofrer. E agora apareceu uns mariquinhas agarrados a ele, olha para a minha cara, ali a tentar agarrar a ele, ela a bater-lhe sempre a dar socos no rabo. E agora, exato, e agora chega, pronto, e dá o tiro. A cena termina contigo no chão, que é maravilhoso. Tipo, tu é que terminas a sequência ali. Já, toma, Portuga, vai buscar. O gajo tinha bué da graça, porque o gajo estava sempre a fazer ad-libs, e os ad-libs dele, eu não percebo nada de alemão, mas ele estava sempre a dizer as asneiras mais violentas e mais preconceituosas do mundo, gente. Seu paneleirão de merda, pá, era assim, e o paneleirão, mas tinha bué da graça, dito por ele como é que era, há uma parte, aquele careca pequenino que apareceu, para lhe dar sim. arma, tá, não, o careca faz assim... Sim. E ele diz assim, ele vira-se para ele e diz assim, du kleine rata, que é tipo, sua pequena ratazana, vem cá dar-me a arma, sua ratazana, sua pequena aí, ratazana. Como é que era? Sim, sim, sim. Eles depois com o ADR que troquem o que quiserem. Eu estou in character, portanto vale tudo. É, tipo, é uma parte em que ele olha para mim, ele tipo, ele nos ensaios e tudo, ele punha o acting, ele agarrava na minha cara quando eu estou ali a levar para ele e diz: Kickboxer, Schwarter, tipo, acho que é pan, seu paneleiro kickboxer. Era dirigido a ti, sentiste na pele. Eu acho que houve uma coisa que não foi bem explorada no filme e acho que foi um desperdício não terem explorado isso de outra maneira. O facto da questão da empatia do público que acompanhava nas redes sociais a evolução do percurso ao longo do trajeto até ele chegar ao aniversário da filha. Mas isso, lutas... isso só mostra um bocadinho, na verdade. É pá, sim, mas eu, muito honestamente, acho que isso podia ter sido melhor explorado para ele ganhar empatia e até malta tentar ajudá-lo a chegar ao destino a tempo e horas. E agora, um spoiler alert, ele não chega a tempo ao aniversário da filha. Pronto. Pois não. Outro gajo muito aporreiro e que é grande, olha, o gajo faz jiu-jitsu e é muito bom no jiu-jitsu. É o gajo que faz de irmão é primo deste assim maior que estava a lutar comigo. Faz de irmão dele ou de primo, é primo, não é? Acho que é primo, eles são primos. Que é o que instiga também aquela cena de luta dentro do carro e não sei o que, há uma cena de luta depois acaba dentro. Ah, sim, mas é um... Aliás, é a luta final, é o da luta final. Sim, sim, é o gajo que ele também... Ele é o gajo que era um dos intermediários lá com a máfia, não é? Gostei imenso dele, gostei imenso desse de... Ah, mas ele parecia um franganote que até tinha medo e depois no fim, afinal, o gajo... dá o peito às balas, como se costuma dizer. Yeah, e a primeira vez que o vi nos ensaios, o gajo aparece todo vestido a jiu-jitsu e não sei o que, eu pensei, este deve ser um dos duplos. E não, era um ator, todo contente, a aquecer. Depois estava sempre a picar-se lá com o gajo que faz de Erbenko, o nome do Aristo, do personagem, o tal da discoteca, do lutador, do outro lutador. Mas foi giro, olha, foi uma excelente oportunidade. O melhor que eu tiro daqui foi ter trabalhado com aqueles coordenadores, porque o outro gajo que eu falei pouco até agora, mas acho que merece tudo, é o coordenador, o coreógrafo, perdão, de lutas, que é o Tolga, chama-se Tolga Deirman, foi ele que também coreografou as lutas do Witcher, também, e é muito amigo do Henry Cavill, epá, e o gajo é uma máquina, ele não dorme a pensar em lutas. Ele vê as lutas como uma forma artística, ele até nem gosta de ver lutas dos outros, que é para não influenciar, ele é tipo, ele vai pescar bocadinhos de... artes marciais indianas, indonésias, chinesas, japonesas. O gajo pensa de uma maneira muito, muito à frente e tem muito, muito, muito conhecimento de artes marciais. É uma espécie de um intelectual barra artista. Como é que ele se chama? Diz lá outra vez. Tolga, T-O-L-G-A, Deirman. Lê-se Deirman, mas é com G, é Deirman, é assim que se escreve. Correr contra o tempo é um dos mecanismos mais eficientes do cinema para criar tensão, levando os protagonistas a ter uma desculpa moral para passar por cima de tudo e de todos, para gáudio do espectador. Inspirado em 60 minutos, fiz um catálogo de 11 filmes que utilizam, e bem, o contrarrelógio a favor da trama. Ponham esses cronómetros a contar, pois vamos começar. E o que eu vos vou propor aqui é... cada vez eu vou referenciar um filme... E vou-vos desafiar a tentar adivinhar que prazo, qual a duração que o protagonista tem para cumprir o objetivo mediante o filme que é. Cada um de vocês, eu vou-vos dizer, vocês vão propor, não vale ir à internet, obviamente, vocês vão dizer o tempo que acham que a pessoa tem para em cada um destes filmes para um determinado objetivo e quem ficar mais perto da duração certa ou se acertar, o que é que nós ganhamos? Ganham a apreciação dos nossos ouvintes, pode ser? pode ser. É pá, muito bem, então... competir com o Paulo, estás doido? Vou perder. Vamos ver. Sim, força. Ele diz isto sempre, mas já sabe na cabeça dele, está ansioso por ganhar porque ele não gosta de perder nem amendoins, não é? É verdade, isso é verdade. Ora bem, então começamos com o filme já aqui referenciado, com o Run Lola Run, que é um conterrâneo, não é conterrâneo, afinal não é conterrâneo de 60 minutos, mas podia ser, mais ou menos, vá. É um filme alemão que pôs o realizador Tom Twicker no mapa e a atriz Franca Potente com o cabelo vermelho. Não é a correr... Twicker, é Tiquer. Pronto, é Tiquer, pois é, Tiquer, Twicker. É Tiquer. Se calhar nem é, mas pronto. É Twicker. Mas Franca Potente é assim que se diz, não é? Está correto. Sim. Puseram a Franca Potente com cabelo vermelho a correr deslocadamente por Berlim em busca de 100 mil Deutschmarks. E a pergunta é: quanto tempo tinha a Lola para arranjar esses tais 100 mil Deutschmarks? Ui, TikTok, Bruno. TikTok. Bruno, temos ido. Eu nunca vi o filme. 24 horas, não sei. 24 horas. Não, o epá, Bruno diz 24 horas, o Paulo diz. Eu digo 6 horas. 6 horas. E a resposta correta é. 20 minutos! Ela tinha 20 minutos! Pô, é coitada, pá, não tinha tempo para nada. Portanto, neste aqui não, vai uma curta-metragem. Um ponto para o Paulo, ficaste mais perto, não é? E pá, fiquei mais perto por 5 horas e 40 não. minutos. Isto é como no preço certo. Certo. A seguir, Minority Report, o meu filme preferido, o meu filme preferido do Spielberg pós ano 2000 e que coloca Tom Cruise numa corrida contra o tempo para tentar provar a sua inocência de um assassinato que ainda não cometeu. Verdade. Eu gosto muito deste filme, não sei se vocês também. Mas também gostam. Que mais filmes depois de anos 2000 é que o Spielberg fez assim de grande registro? De grande. Opa, o gajo teve agora recentemente alguns muito aclamados pelo público. O Ready Player One é fixe pela referência. É fixe, mas qual, estes filmes que ele fez agora que foram muito bem recebidos, o Fablemans, por exemplo, não é? Que a malta gostou muito. Ainda não vi esse ainda não vi. A malta também adorou este remake do West Side Story, que eu não achei assim propriamente nada de especial, mas a malta curtiu bastante. Continuo a preferir o original. Esses filmes não é para fazer remake. Daniel, o que é que tu queres saber? Pois não. Explica-nos. Quero saber quanto tempo tinha Tom Cruise para provar a sua inocência. 3 dias, 72 horas. Vou dizer 48 horas. Ganhas tu. Ganhou o Bruno Salgueiro. Tom Cruise tinha 36 horas. Uba! Ficaste mais perto. Bruno. Eu disse 48 horas só para fazer menção ao meu querido Eddie Murphy. Exatamente. Yeah. Portanto, estão empatados vai, neste momento. Vai sair o Axel F, pá. Sim, ah, é? Quão entusiasmados é que vocês estão? Não. Será, portanto, Netflix, o Polícia... A Netflix vai Beverly ser... Beverly Hills ser... Cop 4. 4. Essencialmente. Tenho medo de ver esses filmes. Eu também, eu também. Já o Coming to America 2 é horroroso. É pá, eu ainda não vi. Não digas ainda isso, vi, pá. Eu gostei do filme. Ainda não vi e tenho muito receio. Eu tenho muita nostalgia em relação ao filme original e... Também e, eu. Pois, por isso mesmo. É a minha infância toda. Por isso é que eu não gosto que o estraguem. Eu adoro o Príncipe de Nova York. Hello, America! Fuck you! Fuck you too! Bem, vamos ao desempate. Buried, um dos raros papéis dramáticos de Ryan Reynolds, aqui enterrado vivo dentro de um caixão pouco tempo de oxigênio para viver. Felizmente tem um telemóvel para resolver o problema neste claustrofóbico filme de 2010. E a pergunta, eu quero saber quanto tempo de oxigênio esta vocês podem tentar usar o vosso raciocínio científico e perceber quanto tempo de oxigênio é que Bruno, uma pessoa teria dentro de um caixão. Isto é o primeiro que é para eu arriscar a seguir. Vou dizer uma hora. É pá, acho que isso é pouco. Isso é pouco. Então pá, eu vou dizer 2 horas que assim também não deve falhar por muito. Temos um empate. Por mais incrível que pareça, temos uma um empate, que é 1 hora e meia. Boa. Aí é com caraça. Agora é o Speed. Rush. Joseph Gordon-Levitt é um estafeta que pedala a alta velocidade em Nova York. E ele vê-se com uma perigosa encomenda armadilhada para ser entregue dentro do tempo limite. E depois andam os mauzões atrás dele e ele tem que andar a pedalar. É um filme que tem alguma genica, o filme está fixe. Eu gosto. É quanto pá, tempo não, tinha, não me cativou. Quanto tempo tinha Joseph Gordon-Levitt para entregar a encomenda? 30 minutos. Lá de bicicleta. Bruno diz 30 minutos e o Paulo 30 minutos, diz... eu digo 45. 45. E o grande vencedor é... Paulo Fajardo tinha 1 hora e meia. Uma hora e meia. Ok, muito bem. Agora, Countdown, o único filme desta lista que envolve uma app. Estreou em 2019 e não deixou o público particularmente entusiasmado. Coloca a protagonista numa corrida quando uma sofisticada aplicação lhe dá, para o telemóvel, lhe dá poucos dias de vida. Quanto tempo de vida é que tinha a protagonista? Ouça. 2 dias. Paulo diz 2 dias. Vou dizer 10. 10 dias. E o vencedor é... Paulo! Eram 3 dias. 3 claro, dias que ela tinha. Nunca podia ser muito mais do que isso, não é? Ora bem, porque isto a malta perde o interesse. Isto já está 3-1, não é? 3-1 para o Paulo. Gone in 60 Seconds. Um remake estreado em 2000, realizado por Dominic Sena, mas acima de tudo produzido por Jerry Bruckheimer e que é tudo aquilo que um filme de ação dos anos 90 deve ter. Ou seja, Nicolas Cage, tons de laranja, planos oblíquos ao pôr do sol e uma perigosa Angelina Jolie prestes a tornar-se na mega estrela que todos sabemos. Um grupo de assaltantes de carros tem X dias para planear e roubar 50 carros topos de gama. Lembram-se quantos dias? Pai, eu tenho ideia que era uma semana que eles tinham, ou 5 dias. Vá, 5 dias. Eu vou dizer 7 dias, então. Dias. Mais uma para o Paulo, eram 3 dias. Eram 3. 3 dias, pronto. Sendo que eram tipo 2 dias de planeamento e os assaltos aconteciam todos na mesma numa noite. Numa noite, sim. Este aqui vocês não vão estar à espera. Pulsação Zero, Portugal a representar telefilme do Fernando Fragata. Estreou na SIC em 2002 e aqui Alex é interpretado por Hélder Mendes e tem poucas horas para encontrar o antídoto. Opa, nunca mais vi o Helder Mendes. Depois de se arrepender de uma tentativa de suicídio. E quanto tempo tinha aqui o pobre Alex? Pete lá, ele tinha que encontrar o quê? Desculpa? Um antídoto para um veneno que ele tomou. Viram isto? Viste isto, Bruno? Eu sei que o Paulo viu porque ele é fã do Fernando Fragata. É pá, sim, mas já não vejo isso há anos, não é? Já não me lembro. Ele devia ter meia hora. Não é? Meia hora parece pouco, pá. Vou dizer meia hora, vai. Epá, eu vou dizer uma hora, vá. Uma hora. Mais outro ponto para o Paulo. Tinha 4 horas. 4 horas, pronto. Ai, caraças. Exame. Mais um high concept na lista, estreado em 2009. Desta vez com um grupo de candidatos a uma sinistra vaga de trabalho. Aí eu dentro vi de assim, uma sala fechada e uma folha de papel à frente. Na parede. O relógio marca o tempo limite. E o tempo limite era... 2 horas. Eu acho que era 2 horas. 2 horas para o Bruno. Pá, uma hora e meia. Mais outro prémio para o Paulo. Epa, poço. Eram 80 minutos. 80, é pá. Caramba, porque é que me tira a cabeça que era 2 horas? Eu vi esse filme na altura, mas já foi há tanto tempo. Pá. É giro, o filme é giro. Source Code, um filme cerebral surpresa de 2011, realizado por Duncan Jones. Verdade. E protagonizado por Jake Gyllenhaal no papel de um soldado submetido a uma experiência científica que o coloca telepaticamente no corpo de uma vítima de um atentado bombista. Ao estilo de um videojogo, tem várias tentativas e um curto prazo de tempo para resolver o mistério. Ui, qual pois... era esse prazo? Aí, pá, pois isso aí agora é que já é. Epá, eu por acaso lembro-me de ter visto o filme e gostei do conceito, desse conceito. Sim, sim. Pá. Olha, eu vou dizer 24 horas outra vez. Epá, então eu vou dizer um dia. Eu vou dizer 8 horas, vá. 8 horas. 8 minutos, pá! Mais um para o Paulo! Nossa, pá, este gajo tem um instinto, pá! Quando se vê tantos filmes, não dá! Mas o palpite dele também foi distante para caraças, pois portanto... foi! não foi on the mark, não te preocupes! Opa, pronto! Está muito bom, adorei o. Ah, claro que não é o Roadhouse, aquilo está terrível! Não, o outro. O The Covenant! The Covenant, ainda não vi isto, pá! Ganda filme, já... pá! Adorei. Okay. Vejam o filme, está brutal. Pronto, okay. Maltinha, acaso, palmas para o Paulo, pá. Ele ganhou este desafio, pá. Parabéns, pá. Pronto, tens aqui uma lista obrigado, de filmes, Bruno, para ver nos teus tempos livres. Eu sei que tu deixaste-me ganhar. Yeah. Bruno, olha, muito obrigado por despenderes um bocadinho do teu tempo. Um bocadinho não, um bocadão. Connosco. Mas já tínhamos saudades tuas, pá. Nós, o primeiro episódio que gravaste connosco foi sobre o Bloodsport, não foi? Foi sobre o Bloodsport, exatamente. Yeah. Que eu pensava que tu eras mega fã e afinal saíste com um mega fã, mas é do Jackie Chan. Sou mais. Pois já, eu já percebi. Agora sei. Por causa da tua abrangência de coreografia, daquilo que eu vejo de ti, eu até achava que seria mais Van Damme. Com os saltos mortais e com os saltos para aqui e para ali, é capaz de ser mais parecido com o do Jackie. O estilo do Paulo é o panda, do panda do Kung Fu. Exato. É o panda do Kung Fu. É, agora ou rebola para a direita ou para a esquerda. Dentro dos filmes americanos, os do Van Damme, só há um filme americano de artes marciais que eu gosto mais do que os do Van Damme, que é o Best of the Best. Ah, o primeiro. O primeiro é um ganda filme. É muito bom. Pá. É, tem ali, e quando no fim, quando eles tiram as medalhas, a equipa coreana tira as medalhas e vai entregar aos americanos. Ui. Choro sempre com isso, é muito brutal, bom. É brutal. Pá, e a ideia de teres o James Earl Jones como treinador, está de gênio, é claro que sim. Acho que já percebeste que eu também já ouvi e que também tenho um afeto pelo filme, mas não consigo pôr acima de alguns do Van Damme. Sim, o Bloodsport e o Kickboxer são muito bons. Para mim são os melhores do Van Damme. O meu favorito provavelmente até é o No Retreat, No Surrender. A rendição incondicional provavelmente até é o favorito do gajo. Nesse filme, no No Retreat e No Surrender e no Black Eagle, eu acho que tu vejo o Van Damme como um diamante em bruto. Yeah. Bruno, não sei se queres deixar aqui alguma dica, onde é que, aquelas coisas do costume, onde é que as pessoas... te podem seguir, etc, etc. Bom, depende dos gostos, não é? Mas para fitness é dicas do Salgueiro, não é? Tanto o Instagram como o YouTube, etc. Se gostam mais desta vertente e que até têm algumas entrevistas também interessantes com alguns atores de filmes de artes marciais, malta mais nerd vai apreciar, de certeza. É incrível os convidados que tu consegues, pá. É, consegui alguns que, pá, alguns que até já nem nunca mais vou poder fazer nada com eles, porque já faleceram, infelizmente, o Bob Wall, contra o Bruce Lee, pronto, esse para mim foi o meu... No Enter the Dragon é incrível. E o produtor do Enter the Dragon, o Andre Morgan, que esse ainda é vivo, e pá, e foi para mim, acho que a melhor entrevista que já fiz na vida, ou o melhor podcast que já fiz foi com ele, porque ele falou muito sobre ser produtor, sobre, obviamente, conviver com o Bruce Lee, sobre trabalhar no Enter the Dragon e nos outros filmes que ele também produziu. Epá, e foi uma honra do caraças. Procurar por Bruce Willow nas redes sociais. É Bruce Willow Podcast no YouTube e vocês conseguem ter acesso a algumas dessas preciosidades. Caros amigos, se gostam de pancadaria da velha guarda, com rotativos de helicóptero e várias fraturas expostas, então vieram ao sítio certo. O VHS tem isso a rodos e muito mais. E se não querem levar com um rotativo do Salgueiro nas ventas, façam favor a vocês mesmos e sigam-nos nas redes sociais do costume e nos agregadores de podcasts.